Olá, ser de luz, tudo bem com você? Aqui é Lília Mendanha, do canal Viver em Fluxo. Seja muito bem-vindo se você deseja viver em fluxo com as leis universais e com todo esse universo das energias. Aqui você vai poder ter contato com tudo isso. E para começar, vamos desmistificar o invisível. Então, deguste esse conteúdo que eu preparei com muito carinho para você, que é um workshop que eu facilitei. O nome dele é Comunicação Energética, o Invisível Sem Misticismo. Pelo nome já dá para perceber que o conteúdo é bom, né? Então divirta-se e depois deixe seu comentário que eu quero saber o que você achou dele e como ele contribuiu com a sua vida. Um beijo no seu coração de luz e até logo! Recado da edição. Ei pessoal, Yara aqui, tudo bem? Esse podcast que vocês estão recebendo é de um workshop que a Lília deu e ele deu algumas discrepâncias, tanto sonoras, que eu editei o máximo possível para que melhorasse, para vocês poderem ouvir bem, quanto de sincronização da imagem com o áudio. E aí, conversando com a Lília, a gente resolveu transformar ele num podcast. Por que eu estou avisando isso para vocês? Porque ele antes tinha imagem. Então vocês vão ver que aqui junto tem duas imagens que são mostradas ao longo do workshop para vocês poderem visualizar durante o momento que vocês estiverem escutando. E além disso, vai ter várias participações dos alunos da Lília naquele momento. Então vão surgir ao longo do podcast perguntas e conversas com esses alunos. E eu resolvi avisar isso para vocês para que vocês tenham a melhor experiência possível. Além disso, durante o workshop tem vários exercícios que a gente cortou para que vocês depois possam retornar aqui e fazer apenas o áudio daquele exercício que vocês sentirem. Mas é muito importante que antes de fazer esses exercícios separadamente, vocês escutem todo o podcast, para que vocês entendam e absorvam o que o exercício tem para vocês. Tenha uma excelente experiência. Esse workshop nasceu de muitas pessoas pedirem para eu falar um pouco sobre, né, de todas essas experiências energéticas e tudo isso que eu tenho passado. Só que dentro dessa gama toda de ferramentas, né, de expansão da consciência, uma coisa que eu percebi e que é o que eu detectei, que era o diferencial para poder abrir um trabalho, foi exatamente explorar a nossa comunicação energética. Porque assim, o que me fez acessar certas coisas, trabalhar com certas coisas com relativa facilidade, foi exatamente essa habilidade, né, de me comunicar energeticamente. Por que comunicação energética e não espiritualidade, falar com espíritos? Porque não é apenas isso. É exatamente lidar com multiversos, ter clareza em todas as formas. Esses dias, ontem mesmo na live, eu estava falando com pessoas, eu falo com planta e eu vejo que ela recebe, tem resultado, melhora. Com animais, mas e quando a gente fala com o imóvel, conversa com o imóvel e consegue saber até para quem vai ser vendido? Ou conversa com o imóvel, trabalha a energia, a consciência do imóvel, que nem é nosso, mas nós conseguimos liberar outras energias que estavam ali presas e às vezes não eram nem espíritos, tá? E aquilo ali acontecer, fluir. E você deseja chegar, por exemplo, no imóvel do seu trabalho, interagir com tudo isso, colocar essa energia para funcionar a seu favor. Então, ou perceber o que está vendo ali que ela não está fluindo, ela está insatisfeita com alguma coisa, mas de repente não está tendo o acolhimento que ela desejava e muitas vezes até o que está sendo desenvolvido ali não condiz com a energia do lugar, porque o lugar também tem consciência. Ele está inserido, né, em um contexto, um inconsciente coletivo no entorno, que às vezes contribui mais ou menos. Então, assim, você exatamente começar a fazer sua consciência, o que você se comunica, com leveza, com todas as coisas, não apenas espírito. Parar de lidar com o invisível, colocando dogmas, colocando limitações. Então, a ideia é exatamente o que fazer com que isso seja pegar suas habilidades, essa habilidade aí inata sua, e colocar para funcionar, para contribuir, para você ter mais autonomia, para ter, então, falar no Axis, né? Aqui nós não vamos tratar muito de Axis, não, mas nós vamos abrir um pouco, tá? Nesse sentido também. Trazer facilidade, trazer exatamente essa frequência da alegria que a gente fala, poucas vezes a gente acessa para criar. E os resultados, expandir isso. Então, assim, nós vamos fazer algumas perguntas, vamos trabalhar exatamente a trazer essa leveza para você, do que significa essa pergunta para você. Você perceber onde é que estão os seus pesos, onde não está claro, e a gente abrir aqui os conceitos e tudo mais. Tá? Então, eu vou falando algumas perguntas e eu gostaria que você fosse se conscientizando do que você tem de limitação. Ou não? O que seria atuar com o invisível para você? O que é o invisível? São espíritos desencarnados, obsessores, seres imateriais, mal intencionados, entidades da natureza. Alguém tem alguma questão com relação a isso? Alguém tem alguma dúvida com relação às entidades da natureza? Que isso exista? Anjos, santos protetores, forma de pensamento. Quando nós falamos em forma de pensamento, eu gosto sempre de abrir esse contexto pelo seguinte: nós lidamos o tempo todo, somos seres pensantes e criadores. Então, nós pegamos a nossa energia e ficamos soltando, tá? Criando coisas. E dependendo do que nós ficamos criando, isso vai ficando como forma de pensamento em nosso corpo. Às vezes, coisas que vão pesando no nosso campo, às vezes até coisas que outras pessoas ficam intuindo, ficam mandando, projetando, incluindo a gente, e aquilo vai ficando no nosso campo como uma antimatéria. Tá? Então, assim, é muito comum também nós ficarmos, em alguns momentos, nos sentindo pesados, densos, porque estamos com essas questões no nosso campo. É muito comum isso acontecer, por exemplo, com pais, mães que ficam projetando coisas para os filhos e ficam em ato contínuo, sabe? Ou casais que ficam, ah, quero casar com fulano, nananana, e o negócio fica lá pesando no campo da pessoa. Não se realiza nada, mas fica lá pesando. Porque aquele negócio, quando se quer fazer, dá seu jeito, né? Faz logo. Então, as formas de pensamento consistem nisso, tá? As formas de pensamento, eu costumo brincar até, que a pessoa vai lá no, vai no vidente, quando chega lá no vidente, o vidente fala, ah, que você tem um amor assim, assado, você sonha em casar, mas você não comprou um imóvel, porque a pessoa está vendo as formas de pensamento, daquela matéria que está ali no campo da pessoa. Consciência de ambiente, situações de papéis que executamos, consciências imateriais, entidades de contribuição, entidades de ambientes, inclusive existem entidades, sim, que ficam presas em ambientes, né? Entidades de animais, entidades de instituições, por exemplo, às vezes eu facilito empresas, e a empresa não está fluindo por nada. E aí vamos ver o que está acontecendo ali na entidade daquela instituição. Você vê o que está acontecendo. Feito isso, você, né, liberado o que estava ali pesando, ou trazendo uma energia que ela estava requerendo, as coisas começam a fluir. Às vezes a empresa vendida, enfim. ocorrem N coisas. Entidade do inconsciente coletivo, ou até mesmo o próprio inconsciente coletivo. E tem entidades que ficam presas a isso, e nós conseguimos acessá-las, ficam funcionando meio que como zumbis, tá? Ou o próprio inconsciente coletivo. Nós ficamos lendo aquilo, né? Tipo um zoê na cabeça. Eu trouxe até uma imagem que eu comprei do Ricardo Mendes, não sei se vocês conhecem. O Ricardo, ele faz umas montagens, né? E ele fez essa montagem que eu comprei e falei que eu colocaria no meu workshop. Ela tem corpo de Iemanjá, cabeça da Mulher Maravilha, está na Terra, tem várias entidades aqui, né? E o que, que eu falei para ele, exatamente? Nós criamos isso aqui. Ele criou uma entidade. Ele pegou de vários espíritos, entidades da natureza, e ele criou uma terceira entidade. Ele deu vida a isso. E o mesmo ocorre com a gente, com os nossos relacionamentos, por exemplo. A cada relacionamento que nós temos, nós criamos uma entidade para aquilo. Ela vai ganhando vida, ela vai ganhando corpo, ela é um piloto automático, ela funciona, é um sistema. E isso vem exatamente dos nossos hábitos, das nossas projeções, do que nós ficamos sonhando que vamos realizar, né, ou não, da nossa energia em si, de tudo que vem com a gente, tá? Acaba que encontra ali entrelaçamento que faz interferência construtiva, aquilo vai criando. Então é muito comum, às vezes, olhar, por exemplo, para uma empresa, né? Você vai, entra um diretor para mudar. Ó, quero que você modifique isso, isso, isso. Passam uns anos, o cara está lá, você olha e fala, pô, o cara está fazendo a mesma coisa que o outro fazia. Porque ele entra naquele inconsciente e começa a funcionar. Entende? E isso vem das pessoas que vão passando por ali. Cada uma vai deixando. Sabe aquela história de que cada pessoa que passa por nós deixa um pouco de si, leva um pouco de nós? Isso faz sentido. É como se nós deixássemos fragmentos. Inclusive, tem processos energéticos que nós trazemos os nossos fragmentos de volta e liberamos os fragmentos de terceiros que estejam com a gente. Exatamente para tirar esse peso que vai ficando. Em instituições, é muito comum também fazer esse tipo de limpeza. Para dissipar. Quando a empresa está requerendo uma mudança muito grande, é muito importante limpar todas as memórias, tá? De antigos donos, de pessoas que ficaram ali. De repente, depois que uma pessoa trabalhou, a energia parou de fluir. Tá? Ok. Dá uma olhada para aquela questão ali, dissipa a energia daquela pessoa, as memórias que ela tem na empresa, né? Porque é exatamente isso, nós vamos criando entidades, tá? Ficou claro? E isso em tudo, família, relacionamento, cada relacionamento que a gente tem, nós vamos criando essas entidades. São conglomerados de energia, né? Que nós criamos consciência. Então, nós damos consciência para aquilo. Entidade do dinheiro. E aí eu vou falar um pouco sobre a entidade do dinheiro em específico, tá? Depois nós vamos entrar na parte de comunicação energética de fato. Eu estou falando do invisível exatamente para a gente separar o que é espírito, o que é inconsciente, o que é consciência. Entidade do dinheiro, por exemplo. O dinheiro é uma energia. E existe a entidade do dinheiro. Por quê? Porque nós já nutrimos tanto isso, que isso virou uma entidade. Né? A entidade do casamento, a entidade da sociedade. Então, assim, já existe um parâmetro assim, para aquilo, né? Já tem um paradigma montado para aquilo. E o dinheiro, é muito comum nós virmos, né? Porque se formos para a escala de Maslow, o dinheiro é o que vem primeiro, né? Para a gente suprir e tal, ter as nossas necessidades básicas, né? Supridas para que possamos, né, avançar. E o dinheiro, muitas pessoas entram na questão de querem criar dinheiro e querendo acessar entidades, tá? para contribuir para que elas criem dinheiro. E isso é um tanto perigoso. Por quê? Porque ela está fazendo pactos. E aí sim, ela está trazendo entidades espíritos e não a entidade, a consciência do dinheiro, a onda da informação do dinheiro. Quando falamos em entidades e consciências, por exemplo, nós podemos falar da onda da informação. A entidade de uma instituição é a onda da informação que tem ali. Tudo aquilo que foi nutrindo para que aquilo existisse. Então, assim, o mesmo ocorre com dinheiro, percebe? Dinheiro, com várias outras coisas, né? Mas a questão do dinheiro, eu gosto de tratar muito por conta dessa diferença. Uma coisa é você buscar a frequência do dinheiro, atrair a frequência do dinheiro, e outra é você fazer pacto para buscar esse dinheiro, para que outra entidade busque esse dinheiro. Foi até interessante, eu fui jantar. Aí cheguei lá, comecei a me sentir mal, falei, eu vou ter que facilitar aqui umas entidades. E me sentindo mal, incomodada, aí facilitei minhas entidades lá, depois fui jantar. Eu fui jantar, até brinquei, falei, agora eu poderia saber qual é o cavalo que vai ganhar, né? Na mesma hora, veio uma entidade do lado e falou, se ela quiser, eu conto pra ela. Aí eu, não, eu tô brincando, te agradeço, tá? Já fiz aqui, eu contribuí no que eu podia, foi de coração, te agradeço muito. Mas enfim, percebe que de uma briga, é sorte que, né? Eu tenho esse tipo de habilidade, então, eu na mesma hora vi. Eu percebi isso. Porque percebe como que a gente faz conexões, né? E muitas vezes nem percebe. E numa dessas a gente vai seguindo, vai fazendo. Isso ocorre muito com questões relacionadas a dinheiro. Então, prestar atenção quando estamos falando de dinheiro, de sexo, dessas energias mais... não quero usar a palavra densa, né? Mas mais próximas aqui à Terra, né? Para quê? Para que você não crie pactos com esse tipo de entidades que funcionam muito na questão da troca. Ok? E aí, interessante, né? Você perceber quais são os julgamentos que você tem sobre tudo isso que nós falamos aqui. Quais os julgamentos, quais as considerações. Por quê? Porque quando nós começamos a entrar, não é para a gente ter julgamento, é para a gente olhar como uma das possibilidades e não ficar prendendo. Porque senão entramos em uma outra seara de resistir, de reagir a essas questões e da mesma forma nós estamos nutrindo a onda da informação e acabamos por criar mais em uma polaridade, né, diferente do que seria desejado. Nós não vamos para a neutralidade onde todas as possibilidades são possíveis. Nós vamos para a parte mais negativa, mais densa. Então, é perceber isso tudo. Mas entra outra questão. Isso tudo existe. Né? Isso tudo existe. Não tem jeito. É batom na cueca, né? E que habilidades você pode desenvolver para você facilitar isso? Porque se isso existe, isso é fato, então como seria você ter clareza de, às vezes, dores que sente do nada, ambientes que vai e sente certas coisas, às vezes até um ambiente de trabalho, que a gente não tem como ficar todo instante trocando de trabalho e tudo mais. Então, assim, às vezes é um ambiente de trabalho, às vezes é uma pessoa em específico, né? Então, é exatamente assim, começar a perceber que habilidades você pode desenvolver para facilitar essa interação, tá? Com o invisível, porém, de forma fácil, sem botar misticismo em cima disso, sem botar dogmas em cima disso. Para quê? Para que você trabalhe exatamente na onda da informação que você é. Que nós vamos estar entrando exatamente na questão da comunicação energética. Aquilo que você comunica naturalmente. Ok? Vamos olhar para isso sem barreiras, né? Para a gente não estar se separando, para nós não estarmos nos separando de tudo isso. Sem pontos de vista pré-concebidos e sem expectativas. Quanto à forma, tem que ser assim, tem que ser assado. Os significados, isso significa muito para mim, isso não significa nada. Você entra também em resistência às vezes. e as significâncias que nós estamos dando e que muitas vezes vamos nos mantendo presos e acabamos trazendo dogmas novamente para essas questões. E aí, vamos falar um pouco sobre correlacionamentos quânticos. E quando nós falamos de correlacionamentos quânticos, nós abrimos a questão de que nós não somos vítimas de nada. Nós trazemos clareza para isso. Porque se o universo nos dá mais o mesmo, então tudo que aparece para a gente é porque nós temos essa frequência. Tudo que surge é porque nós temos a frequência. Quanto mais estivermos conscientes, né, do que nós podemos fazer com aquilo, aquilo que nós trouxemos do inconsciente para o consciente, nós vamos expandindo mais e mais e vamos tendo formas de solucionar diferentes. E como pode, então, no caso, ter linhagens de seres em estados menos materiais que nos influenciam tanto? Só pode ser, né, de onde eles saíram, né, para onde vão. Eles estão em multiversos. E se, lembra do que eu falei na questão de nós estarmos atentos com nossa maneira de funcionar, né? Para criar dinheiro, para sexo, para relacionamentos, para trabalho, essas questões. Porque eles estão nesses multiversos e dependendo do que nós, da maneira como nós vibrarmos, eles vão vir. Nós vamos nos comunicar com eles, porque nós também estamos funcionando a partir de todos os nossos corpos. Algumas pessoas falam, algumas linhas falam em 7 corpos, outras falam em 21, mas enfim, para mim o ser infinito não tem como a gente ficar mensurando isso. Né? Então, eu deixo isso em aberto, eu procuro, eu busquei já ler algumas coisas, mas não fez muito sentido para mim ser veemente em nenhuma das linhas. Tá? Então, eu deixo isso em aberto. É um ponto de vista meu. Então, assim, exatamente olhar para todas as coisas que estão acontecendo e não se colocar como vítima. Olhar quais são as possibilidades que você tem, que você tem para agir a partir daquilo. Quais as consciências que isso te traz. Porque certas coisas estão acontecendo que não estão de acordo com o que você deseja, é sinal de que em algum ponto você está vibrando nessa frequência. Não consciente, né? Nós estamos lidando com isso o tempo todo, com todas essas formas de energia. E é uma coisa muito interessante. Já perceberam que até as pessoas céticas, elas sofrem influências energéticas? Elas ficam doentes, elas têm problemas de, às vezes, não se entender com alguém, empresa, demais, enfim. Ou seja, elas podem ter ser céticas, mas elas sofrem as mesmas influências. Então, não adianta. Isso existe e ponto. Né? Então, não somos vítimas. Por isso, até que não tem, eles não estão escolhendo, né, influenciar A ou B para ajudar ou prejudicar. Eles simplesmente estão vindo por correlacionamento. Então, se nossas escolhas criam nossa realidade, né, então é porque estas dirão onde estão os nossos correlacionamentos quânticos. Ou seja, nós não somos vítimas, nós estamos criando isso. Somos impactados com energias negativas e demoramos a cocriar com as positivas. Porque daí vem essa tese, né, de que aqui se cria muito no negativo de forma rápida, mas para criar as coisas boas demora muito. Mas não, porque nós ficamos invalidando a nossa capacidade de co-criador. Da mesma maneira que nós nos colocamos como vítimas de certas coisas, não. Lemos os nossos correlacionamentos quânticos, porque se nós começamos a olhar com clareza, quanto mais clareza nós temos, mais começamos a olhar sem essas armadilhas, né? De sou vítima aqui, eu sou um arrogante dali. Você começa a olhar livre de tudo isso. Então, nós saímos desses pontos de não enxergar onde é que nós estamos nos unindo àquelas frequências que nós estamos fazendo com que a gente crie. Ou seja, as nossas escolhas estão fazendo isso. Entendeu? Ou seja, as escolhas, ela está escolhendo vibrar naquela sintonia. Por quê? Porque ela escolhe ficar, ou seja, ela não precisa nem acreditar em nada. Né? Não precisa acreditar, não é obrigada a acreditar em Deus, em santo, em nada, né? mas ela está escolhendo simplesmente seguir, fazer nada, não ter consciência disso. Então, ah, ok, para mim foi aquilo que me fez mal. Funciona dessa forma. Da mesma forma, essas pessoas também são muito impactadas, ultimamente, por coisas boas. É legal. Né? Sempre tem gente que eu atendo que, assim, que não acredita em nada e fala, não acredito em nada. Mas a doutora Tereza mandou vir aqui, então eu vim porque eu confio muito nela, né? Então, ela, tá bom. Né? Então, assim, a pessoa deita, ok. Eu atendo, tem melhores, volta, continua vindo, né? Porque ela não precisa acreditar. É porque ela não tem ponto de vista, né? Ela tem menos pontos de vista. Exato, né? Quando ela acredita, ela faz o quê? Ela tem o poder de exponenciar aquela energia, aquela criação, né? Ela não tem, não, mas ela ainda tem uma barreira ali de que ela não avança porque ela não acredita naquilo. Agora, e se ela acreditar? Ela põe o foco dela, né? Tudo que nós colocamos o foco expande. Então, ela acaba que ela pega a energia e colocaria, mas não é o caso dela, ela está assim, o quê? Ela tem avanços. Mas essa é a questão, e por isso é interessante nós olharmos e trazermos clareza. E aí eu sempre falo, assim, estamos fazendo, as coisas não estão acontecendo, ok, isso requer ter clareza aqui. Quais os correlacionamentos que eu estou fazendo que estão me levando a criar isso, a recriar isso aqui? Buscar essa clareza, buscar se comunicar. É com fulano? É com Beltrano? É com aquele lugar X? É com essa crença de que isso que surgiu agora é resposta à mudança que eu estou requerendo? Porque às vezes nós ficamos pedindo mudança. Aí acontece alguma coisa, ai, né? Ai, queria mudar de vida, queria ter novos ares, perdi o emprego. Aí entra em desespero, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas, né? Ok, isso veio da mudança que eu estou pedindo? Então, olhar também para isso, porque se é da mudança, você está em um movimento, você está se permitindo ir ao fluxo. Aí a gente se desespera, faz o quê? Cria uma barreirinha ali, trava o processo da criação. Não tem fluxo seguindo, ok? Então, está fazendo, está travado, entra na pergunta. Pede clareza e vai percebendo exatamente aonde tem a leveza. Né? Pediu de novo, aí criou outra aqui. E outra aqui. E outra aqui. Entendeu? Então, às vezes você olha, sabe aquela imagem que tem do campo de uma pessoa em harmonia e a outra toda esmerilhada assim? Então, é exatamente isso, né? A pessoa tá com a energia dela, não tem foco para lugar nenhum. A energia dela tá toda zoneada. Tá tudo quanto é lugar. Então, é exatamente isso que acontece quando você vai atender uma pessoa dessa, a energia dela está em todas as direções, está toda desgrenhada, né? Não tem como trazer a harmonia. E aí, o que que acontece? Né? O pensamento fica bagunçado, os sentimentos ficam bagunçados, tem tudo junto. Escolhas, né? Vamos falar de escolhas. E que vibe você deseja atuar? Uma coisa que eu também falo muito é congruência energética. Muitas vezes nós ficamos pedindo e o negócio não vem. Ok, aquilo que você está pedindo está congruente, de fato, com seus valores, com seu propósito, com aquilo que você acredita, definiu e não está disposto a abrir mão? Por quê? Porque não adianta que você não vai colapsar nessa direção. Então, tá pedindo, não tá vindo? Ok. O que desse pedido aqui, dessa minha escolha, está incongruente comigo, com a minha essência, com os meus valores, com a minha verdade? Porque nós começamos a lidar com a expansão da consciência, com a co-criação e tudo mais, mas nós esquecemos de um detalhe, né? Muito importante. Os nossos valores... Nós não estamos dispostos, muitas vezes, de abrir mão deles. Muitas pessoas até estão, mas né, existem muitas que não estão afim de abrir mão. Eu me vejo muito nisso. Muitas vezes eu peço algumas coisas, eu olho e falo assim, não, mas não vai dar. Vai dar que vai esbarrar isso aqui, segura a onda, que não vai mais ser por aí. Às vezes até dá aquela insistida, né? Ué, não tá fluindo. Aí olha, ah, ok, tá incongruente com isso. Né? É, essa pessoa aqui, de repente, tá pedindo alguma coisa para fazer, alguma coisa que tem alguém ali envolvido, né? Pede, o negócio não vai. Aí olha, aí vou lá, vou dar uma analisada na pessoa, falo, beleza, tem isso aqui que é totalmente discrepante, então não vai colapsar. Percebe? Então, assim, olhar também para isso com carinho, olhar para si, né? Com carinho, com acolhimento, do seu, olhar, ter clareza dos seus valores, do seu propósito, do que você espera da sua vida. Porque quando você pedir, é a sua onda de informação que vai estar vibrando para atrair a outra fim, né? Então, isso é congruência. Aquilo que for congruente vai chegar até você. Vai fazer a interferência construtiva para um lado ou para o outro, tá? Se for chutando cachorro, também vai. Mas é exatamente assim, trazer esse tipo de clareza. E essa questão da congruência é interessante, né? É para também perceber a interação com o mundo invisível e com as coisas que estão te afetando. Por quê? Às vezes não estão claras para a gente alguns pontos em que nós temos correlacionamentos não muito legais. Por exemplo, como eu dei o exemplo de chutar um cachorro, mas assim, se nós explodimos com facilidade, temos alguma coisa assim, a gente acaba atraindo energia afim. Então, isso também é um ponto. De repente, não está claro para a gente uma atitude mais tempestiva, uma postura, né? Às vezes arrogante, em algum sentido, mas nós não tomamos consciência ainda disso, mas por congruência isso se apresenta. Então, isso nos traz exatamente para o papel da não vítima, né? Não somos vítimas. Onde é que está isso? Que clareza eu não estou tendo aqui? Mas serve também para nós lidarmos com o invisível. O primeiro passo, né, que eu acho interessante, é nos abrirmos para lidar com nossas habilidades energéticas. E aí, chame de espiritual, se você quiser, chame de interação com o multiverso, se você for uma área mais científica, tá? A questão é manter o foco naquilo que você está escolhendo, porém, permitindo ter clareza de onde não está fluindo, para que você dissipe esses pontos incongruentes e se modifique, né? Então, vamos falar de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Por quê? Não existe expansão da consciência sem essas coisas. Tudo isso está atrelado. Não adianta eu falar, eu trabalho com expansão da consciência. Não, ok. Muitas vezes a gente até olha e fala assim, ok, eu só estou trabalhando com isso. Porque essa pessoa que priorizar não está descendo, né? Não está indo. Então, o que está claro? O que eu não estou conseguindo me conscientizar aqui? O que tem a ver com essa relação aqui que não foi? Então, olhar para isso também. Porque a energia não mente. Ela vai colapsar pela nossa ressonância. Aquilo que nós estamos fazendo, vibrando aqui, vai vir por ressonância. Então, não tem como mentir. E assim nós vamos aprendendo a ter clareza sobre os pontos onde ainda desejamos evoluir e fazendo os ajustes, ok? Sem desmerecer, porém, o tanto que já caminhamos e a sabedoria que já temos em nossa bagagem. Vai facilitar bastante. A questão de karma e dharma, começar a olhar para isso a partir da sua capacidade de transmutação. Que você já se conscientizou de que suas escolhas atuais estão liberando seus karmas e criando a partir do dharma? Você está tendo a possibilidade de criar coisas mais interessantes, uma vida melhor, mais feliz? Está saindo daquela... Nós estamos em um momento em que as pessoas estão saindo daquele peso do karma. Então, por que ainda se perder e prender ficando preso a karmas e a realidade que você não deseja? Então, tudo isso é uma questão de nos trabalharmos. Tá? Eu botei vários processos aqui, várias perguntas, tá? Para que você vá fazendo depois e dê continuidade a isso aqui. E o que se requer para que não nos paremos mais diante de um desconforto ou de questões que criamos com a inconsciência, se tudo isso não passa por um relacionamento. É aí que moram as nossas escolhas, percebe? Porque se eu sei que é apenas uma questão de um correlacionamento, e se eu estou falando que eu lido com técnicas quânticas, então por que eu não estou funcionando a partir do ser quântico, atômico que eu sou? Porque as coisas só ficam se repetindo quando nós não nos empoderamos disso. Não acessamos isso e não funcionamos dessa forma. Eu trabalho muito com a apometria, né? Então, a apometria é muito fortemente essa prática. Eu olho para tudo, e aí entra até o que você perguntou, Ricardo. Muitas vezes a gente está com o campo da pessoa aberta e a gente vê com relacionamentos, e aí a gente fala, eu percebo, ok, é a mãe. Traz a mãe aqui também, né? Desdobra a mãe e trago também. Vamos ver o que tem ali. E aí, dali, a gente vai abrindo várias vidas, várias existências, que vem trazendo esses problemas, essas questões que estão impactando no presente. Então, mas na hora de dissipar, nós olhamos para aquilo, né, tecnicamente, como um correlacionamento. É um emaranhado. Está emaranhado aqui, ok? O que eu preciso fazer aqui? A dissipa essa. Aí entra também outra questão de responsabilidade, de selo, né? Estou falando de mãe e filho, por exemplo. Eu não vou sair cortando tudo. Vou dissipar todas as memórias, todos os correlacionamentos entre aquelas pessoas. Mas tem uma história, mas tem um laço forte, né? Então, vamos dissipar o quê? Apenas os problemáticos, os que estão impactando aqui, os que estão trazendo peso para aquela relação. Então, assim, e dentro disso, quando nós nos posicionamos, isso inclusive é uma das leis da apometria, não é o objetivo aqui, mas já que entramos nesse assunto, né? Quando nós nos posicionamos a partir, tecnicamente, olhando tudo isso como física, tratando como física, aquilo se dissipa e na maioria das vezes a pessoa tem resultado. Por quê? Porque nós não estamos indo para ali invalidando o nosso poder de trabalhar aquela vez. Mas por que nós não fazemos isso todos os dias, em todas as coisas? Por que que nós fazemos em algumas técnicas e não para tudo em nossas vidas? Isso são as nossas escolhas. Eu escolho isso. Ok, o que isso requer para que aquilo aconteça, se fisicalize aqui? Então, quando eu faço, o que está atrapalhando aqui, né? O que não está funcionando? Quais são os emaranhados aqui que não estão fluindo? Vai para aquela imagem lá, daquele corpo, daquele cara que fica todo zoneado assim, e o outro bonitinho, né? Então, olha para isso, procura ver com clareza, tem essa clareza. Quais são os pontos, né, que não estão funcionando? E aí, vá desenvolvendo essa habilidade, vá se permitindo ler isso, que é uma habilidade que você pode desenvolver também. É uma questão de treino, tá? Você nasce com ela, você vai desenvolvendo. Porque você já tem a um certo nível isso natural. E tem até uma fala, né, uma frase do Anthony Robbins, que ele fala, é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado, né? Por que que ele fala isso com tanta veemência e ele trabalha muito com PNL? Por quê? Porque quando você, de fato, toma uma decisão, você escolhe tudo aquilo que não serve, você tem a capacidade de dissipar. Você não dissipa seu carro? Você não transmuta a energia? Então, por que você não teria essa habilidade? Ok? Então, ele fala isso, ele trabalha com isso a partir da PNL e muitas pessoas têm resultado. Exatamente porque ele trabalha com essa certeza do poder que ele tem de dissipar essas energias que não estão funcionando. Nós não fazemos isso o tempo todo quando entramos na invalidação de nós mesmos. Quando entramos na invalidação de nós mesmos, nós estamos falando a partir da nossa comunicação energética, que é natural, que vem antes de todos esses dogmas, paradigmas e tudo mais. Não, não estamos. Ou seja, se ele até fala isso, aí eu entro com uma outra questão, né? Existe destino? Ou você está criando aqui, a cada passo, a cada respiração, e a cada batida do seu coração. Enquanto nós estamos aqui, né, estamos pensando várias coisas. Ah, fulano, ah, aquela minha situação, ah, aquele emprego, por que eu não consegui? Ah, aquele negócio, por que eu não fechei? Né? Como seria agora eu vibrar na sintonia daquele negócio para ela fechar? Várias coisas estão aqui surgindo. Né? Então percebe que nós estamos aqui, meio que ancorados, né? Nesse corpo material, mas estamos passeando em outras realidades. E assim também nós funcionamos com várias outras coisas, multiversos. E tudo que impeça de acessarmos isso, vamos destruir, criar, desfazer todos os correlacionamentos quânticos imediatamente, por favor. Então, assim, eu deixei um mantra que é para trabalhar exatamente a congruência energética, né, que eu preciso dizer, que eu utilizo bastante, que fala sobre ser a luz, eu amo a luz, sou criada, protegida, nutrida e amparada pela luz, eu sirvo somente a luz. Esse é um mantra que eu gosto muito de fazer, inclusive, antes de abrir os meus trabalhos, para estar ancorada na luz, firme, né, naquela conexão que estou sendo aquele canal. Porque, obviamente, não é o tempo todo que a gente lida com coisas leves, né? Muito pelo contrário. Mais e mais habilidades. Tá? Como reconhecer as energias que podem ser contribuição para a minha vida? Por eu não compreendê-las, eu não recebo que eu poderia aumentar meu poder de cocriação. O que mais você gostaria de aprender sobre o mundo invisível para ter uma vida mais equilibrada? E vamos fazer essas perguntas e perceber o que acontece aqui? Alguém tem clareza de alguma coisa? Baixe suas barreiras, baixe todos os condicionamentos, as limitações. Baixe tudo que impeça a você de acessar as suas habilidades. Libere. E como reconhecer as energias que podem ser contribuição para a sua vida? E por você não compreendê-los, não recebe que poderia aumentar o seu poder de cocriação. Recebe essa frequência. Comece a treinar, receber as frequências, mesmo quando você não tem evidência. Para expandir isso, para sair dessa limitação que tem que ter. O que mais você gostaria de aprender sobre o mundo invisível para ter uma vida mais equilibrada? Para não ficar sofrendo impactos. Chegou no lugar, o lugar não está com energia diferente, não está funcionando bem para você. Que possibilidades você pode estar deixando de acessar por não saber lidar com a entidade pública? Muitas vezes, eu até coloquei aqui, se você se arrepiou quando falamos disso, vamos abrir mais esse conceito. Como seria desmistificar sua relação com as entidades sem olhá-las apenas como espíritos, mas como eu e você com corpos menos condensados. Consegue trazer essa leveza? Você já acessou algo assim? E se estamos lidando com ferramentas quânticas? Coloque intenção nisso. Você sabe que é a sua intenção que cria. Eu intenciono me conectar com meu ser, tomar consciência do meu ser. consciência agora também no seu campo. O que tem no seu campo? Você percebe? O que te impede de vê-lo? De acessá-lo? Por que dar poder a um outro e não a si próprio? De acessar e dissipar aquilo que não serve mais para você. Que o outro seja contribuição. E tudo que estiver em seu ponto te impossibilitando de acessar a potência que você é, te polarizo agora. Polarizando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora tome consciência do seu corpo. Como um scanner, passe por todo o seu corpo. Qual é o seu nível de consciência do seu ser, do seu campo e do seu corpo? Como você os percebe? Acolha essa informação. Identifique e integre todos eles para que eles funcionem juntos. Que eles te levem a se comunicar com naturalidade. Todo e qualquer impeditivo, influência, conexão, implantes, explantes, vamos remover tudo isso, despolarizando. 1, 2, 3, 4. Inspira, solta, a seu tempo, volte a movimentar suas mãos, seus pés, e abrir os seus olhos. Alguém quer falar alguma coisa? Percebeu alguma coisa? Ah, eu senti um campo assim energético, assim, com muitos pensamentos assim. É só uma percepção, né? Não é uma, eu não vejo. Mas assim, como tivesse muitas coisas nesse campo, assim, desgovernadas, assim, porque tenho pensado muito, né? Usado muito o pensamento, tentando buscando me desligar desse pensamento desgovernado, mas foi o que eu consegui perceber nesse campo energético. Várias coisas, assim. Mas aí, assim, a sensação, a percepção, assim, é só você acessar. É só você acessar. Basta querer acessar e acesse. Ótimo. Essa é a pegada, né? Mas isso é uma coisa que eu posso fazer, é isso? Que eu posso. É, isso é uma prática que eu posso usar, é isso? Uhum. Isso, inclusive, está aqui como sugestão, tá? De você colocar. Fazer os pulsos magnéticos, como eu fiz, tá? O que são os pulsos magnéticos? Você está colocando intensidade em... Lembra, a energia não soma, ela exponencia, ok? Ah. O que você está fazendo? Você está botando em, exponenciando 2, exponenciando 3, e até 7. Aí vai abrindo a sua intenção, porque você está colocando mais intenção, tá direcionando seu foco naquilo, ok? E aí eu botei até na apostila. Para você fazer disso, uma prática constante. Não atende os outros? Ótimo, marque uma sessão com você. Uma sessão diária ou semanal consigo. E vai avaliando. Ah, eu agora consegui ver. Agora eu percebi meu corpo mais levinho. Então, mas com tanto peso, aquele monte de coisa, não. Ou então agora, eu dei os comandos para dissipar e ficou mais leve. Ok? Então, vá fazendo disso uma prática. Tá? E outra coisa também, aí eu botei lá, não se oponha a retornar ao ponto em que você requer para avançar. Às vezes você avançou, mas chegou num lugar que não, sabe, não gostou, não achou interessante, achou que a energia não está fluindo legal, você não ficou confortável nessa interação de campo, corpo, tá? E ser. Ou seja, você não ficou meio que integrado. Lembra que eu falei? Bota eles integrados, para funcionarem juntos. Ok, volta lá onde você estava, tá? Comanda tudo de novo. Volta para aquilo ali, tá? Você não vai estar fazendo errado. É exatamente porque você está experimentando. E, obviamente, chama, né, quem for contribuição para vir te auxiliar. De seres de luz, seres, né, de altas frequências. Chame, eles estão aí, ok? Ah, não acredito nisso. Ok, vai para a sabedoria superior, vai para a consciência superior, falando. Fala com quem você se entende aí, com a energia só, o universo, enfim. Ok? Fale na sua língua. Juliana. Oi. O que você viu? Eu fiquei meio tipo a Lu. Muita meio confusa também, mas na hora que você fez os pulsos, o pandeiro aqui tocou. O pandeiro aqui, a Juliana tá fazendo curso comigo, de como captar a energia pela mão. Eu percebo que eu ainda não baixei todas as minhas barreiras para acessar isso, mas que eu consigo, mas ainda tenho que praticar, como você disse aí. Beleza. Qual habilidade ou característica você já realizou o suficiente e agora requer mudança? Isso aqui não é só para brincar de energia, não. É para você botar o seu poder de co-criador para rodar. Então, vai fazer isso, é muito legal, dá uma onda maneira, né? Acessa umas paradas maneiras, mas o que você vai criar com isso? Para ficar fazendo, é igual a viagem astral. Ai, tô fazendo viagem astral. Olha para quê? Foi lá na casa do vizinho. Vai fazer o quê na casa do vizinho? Vai procurar alguma coisa que vai criar aqui. Que bagunça é essa? É viagem astral ou é suruba astral? Então, é a mesma coisa. O que você está fazendo? Foco. Qual é a sua intenção? Seu foco está onde? Ok? Porque senão, o que acontece com a gente? A gente fica brincando de que tem um monte de técnicas nas mãos, mas continua, eu tenho que ir lá, né? Não desmerecendo, você sabe muito bem que eu acredito que ninguém faz nada sozinho. Mas uma coisa é a gente se conscientizar de que a gente não faz sozinho. Outra coisa é a gente ficar o tempo todo dependendo dos outros. Tem dor de barriga de madrugada em casa? Quem é que atende o WhatsApp hoje em dia? Ninguém. Todo mundo silencia na hora de dormir. Vai ficar com dor de barriga sozinho. Então, aprender a se virar. Olhar e criar a partir disso. Isso sim é poder, você exatamente se conscientizar da sua habilidade e de onde você está avançando. Ok? Mais alguém? Ricardo viu o quê? Uma coisa que eu achei muito legal é que você está me trazendo umas coisas que estavam meio dormentes aqui, porque eu já passei por muitas áreas. A Cabala falava muito da gente viver em conexão. E você começou a falar isso, a gente vai esquecendo que estar conectado é fantástico. E é uma questão de que a gente esquece disso, a gente volta para a Matrix, né? Então, estar conectado é uma coisa simples, uma vez que a gente tem a consciência. E é um exercício diário. A outra coisa que foi muito interessante é que pensar no meu campo energético... Lá em Piracanga, a gente fazia a meditação das rosas, era fantástico, a gente trabalhava muito o campo energético da gente, é uma coisa que eu fui deixando de lado, e as coisas novas não invalidam as antigas. Eu tenho ferramentas anteriores que se complementam de uma maneira linda e fantástica. Por que deixar? Né? Tá sendo muito bacana isso. Vamos em frente. Você vê, né? Eu pego Axis, eu pego a eu pego Lívia, eu pego tudo. É. Eu não deixo nada de fora. Né? E o parêntese aqui é que eu não posso brincar de viagem astral na casa do vizinho, porque o vizinho entende muito disso, que é a Marília, ela me bota pra correr. No seu caso, tem outra questão envolvida, né? Ela... O que você tá fazendo aqui, Ricardo? Vai pra lá que eu já tô de camisola. Me bota pra correr fácil e fácil, que ela entende desse riscado, né? Ela já me absorveu antes de entrar no concurso. Essa prática que você ensinou agora, você, ao fazer essa conexão, você pode acessar coisas que você precisa acessar para ir para frente, é isso? Você pode fazer isso? Você se conectar com que, de repente, com que coisas que você precisa fazer para que aquilo comece a se modificar. Quando você, de repente, está em coisas que você não consegue avançar, se você usa essa prática, se conecta, você... Porque, assim, o que acontece? Eu tive em contato com a espiritualidade muitos anos, mas de forma religiosa, né? Então, assim, eu tenho alguma sensibilidade e tal, mas depois que eu fui trabalhar a expansão de consciência, eu meio que esqueci isso. Eu não usei mais, né? Então, hoje, assim, o que eu estou aprendendo aqui agora é essa forma, é uma forma inteligente de usar essas energias, né, dessa espiritualidade, que ela tem vários nomes, né, essas entidades são vários tipos de entidade, não necessariamente um espírito, mas que você, entrando em conexão com o seu ser, você acessa, entre aspas, as respostas, seria isso? Tipo, que caminhos você pode para seguir? Por isso que você fala, você falou tanto nos seus vídeos, tipo, né, para que você... Eu não sei se é nos seus vídeos, essa é uma informação que eu tenho aqui, quando você fala de comunicação energética. Você se conecta com você, porque você não precisa do outro para te dizer ou te dar uma opinião. Se você exercitar isso, você vai sempre poder fazer isso antes de agir, antes de você tomar a escolha, você perceber energeticamente o que isso significa. É isso? Exatamente, porque assim, nós temos no Access, no Theta Healing, ok, vai pela leveza, não sei o que, ouça o seu corpo, mas como é que a gente faz isso? Muitas vezes isso não fica claro, né? Nunca ficou claro para mim, porque aí eu acabo meio que no piloto automático, usando a pergunta, sempre vem uma manifestação, uma resposta, alguém fala uma coisa, vem uma ideia, né? Você fala, opa, é isso aqui. Mas assim, eu sempre questionei isso, porque eu separei esses mundos a partir do momento que eu comecei a estudar, a meditar, a usar técnicas de expansão de consciência. E aí eu separei o mundo das energias, assim, dessa conexão, de perceber mesmo, do jeito que você está ensinando agora. Pois é. Bem legal. O que acontece, né? Muitas vezes não fica. E quando você pega o seu ser, ok? O seu corpo, o seu campo, você primeiro pega eles separados, você toma consciência deles. Me dá clareza? Não tá claro? Me dá clareza? Me mostra com clareza? Você tá comandando, você tá intencionando ter essa clareza, né? Ok, aí você começa a abrir. Ok? Percebe que é uma meditação, mas é uma meditação com presença, né? Focada, direcionada. É uma meditação ativa, né? Exatamente. Então, assim, ok. Agora eu tô com clareza do meu ser. Tá bom. Então agora eu vou pro meu campo. Tem alguma coisa aqui. Isso aqui tá pesado. Ok. Vou despolarizar isso. Você tem ali os comandos para você despolarizar. Ok? Ah, e aqui tá fluindo legal. Deixa. Bora mexer. Ok? Então é você tomar consciência. Às vezes você vai olhar em alguma direção do seu campo e você vai ver, às vezes, uma conexão com uma pessoa. Você vai ver a conexão, sei lá, com um projeto. Você vai perceber, às vezes, a energia daquilo. Né? Às vezes a gente vê, né? Às vezes vê um monte de energia. Então, mas você vai ter, você vai receber pela onda da informação. Ah, essa energia aqui tem a ver com o projeto tal, tem a ver com fulano, tem a ver com aquela memória lá de trás, sabe? De um acontecimento que não foi legal. Ok. Percebe? Então, você percebe a energia. Muitas vezes eu tô atendendo e me vem, assim, um monte de energia só. Eu falo, ok, o que é isso, né? Bem, o que é isso? Inclusive, é uma ferramenta que tá no próprio Axis. Eu peço clareza. Pode clarear, por favor? Aí vem, é mãe. Posso ter mais clareza? Às vezes não vem. Por quê? Aí uma vez eu perguntei sobre isso, né? Aos mentores do trabalho. E eles falaram assim, muitas vezes quando vem sem definição, tá? É porque você tem correlacionamento com aquilo. Aí se você ver, você vai trazer a sua dor, você não vai curar o outro. E sem ver, você está curando a sua e a dela, porque não é por correlacionamento. Você não faz ressonância com a pessoa que você está tratando. Sabe a história de que toda pessoa que você atende, barra, você recebe uma sessão, por exemplo? Você está fazendo ressonância com a pessoa, né? Então, você vai nesse processo de dissipar a energia. Ok? não importa. A intenção é que vai comandar ali. Que faz o comando ser apenas uma frase ou ter um impacto solucional para a questão é a sua intenção. Porque não é o observador que cria, não é o observador que escolhe. Né? Então é por aí. Eu quero matéria. Eu quero onda. Não é? Você que está lá, então é você que está criando. Você que está se abrindo ao fluxo como um todo para criar com ele. Ok? Andréia, quer falar alguma coisa? Eu tenho muito, para mim, que eu tive sensação de medo. E eu vi um campo, mas eu acho que eu tenho muitos bloqueios. Que eu preciso derrubar esses bloqueios para poder enxergar melhor. Entendi. Nós vamos continuar avançando aqui, tá? Tá. Questões e tudo mais. Essa, por exemplo, é uma prática para você ir fazendo mais. Aí tem espaço na apostila para você ir relatando, tá? O que veio, o que não veio, que pontos que você avançou, voltar sempre ali, tá? Tá, joia. Vai continuar. E, claro, vai ter sempre como vir a mim pra gente, pra tirar dúvida, pra gente esclarecer. Mas quando eu dei os comandos de dissipar as energias, de despolarizar, como eu chamei, você percebeu mais leveza? Sim, senti mais leveza. Tá. Esse medo ficou mais afastado de você? Ficou mais afastado, ficou. Isso é um espaço de comunicação, tá? Você se tirar aquilo que não está servindo. Tirar, e principalmente quando a gente fala de medo, né? O medo, na verdade, é uma consciência, tá? Uma consciência puramente da matrix. Que ela vem validar o seu ser, aquilo que você sabe que é capaz de realizar. Tá? Então, quando nós começamos a lidar com esse tipo de coisas, o que nós fizemos agora nesse exercício? Colocamos você para se integrar, se comunicar com o seu campo, com o seu ser, e trazer isso para as suas moléculas, trazer todas essas informações para o seu corpo, para que fique mais claro, né, como que você segue com o seu corpo. Seu corpo criando aqui junto com você. Tá? Então, é ter essa sensação, esse espaço agora que você percebeu que o medo não, está mais afastado, continue nessa frequência. Percebeu que está voltando? Não. Eu comando para que fique lá. Tá? Nessa consciência, nessa intenção, para quê? Para que a sua comunicação funcione a seu favor. Num fluxo, você fazendo um fluxo sempre. Tá? Perceba sempre isso, intencione sempre isso. Tá bom? Ok. Qualquer coisa que surgir aí, vão falando, tá? Guilherme, quer falar alguma coisa? Sim, nessa parte de dissipar, isso é que foi o mais importante, eu senti uma leveza, sabe? Aí, vamos lá, uma pergunta, né? Que ondas de informação você pode acessar para avançar? Pergunte ao seu ser e traga a sensação de clareza da informação para o seu corpo. Aproveita esse espaço que você está agora, porque nós temos também aquela situação de que a gente tem que ficar viajandão para fazer as coisas. Não, se for aqui agora. E se for, como eu falei lá no vídeo que eu fiz, dentro do banheiro. Mas não é. Tem hora que a situação aperta e você não está no lugar. Né? Hoje mesmo, eu estava atendendo uma menina aqui que ela está num projeto gigantesco. Aí ela tem 2 filhas. Aí eu falando pra ela, você faz isso aqui em qualquer lugar que você estiver. Mesmo que você estiver lá no banheiro botando seu filho. Mesmo que você estiver lá em reunião com aquele monte de empresários. Faz. Por quê? Porque ela tem que sinergizar, ela tem que colocar a energia dela, ela tá consciente. Né? Então, uma das coisas também muito legal, tá? É aproveitar esse espaço, tá? Em que você está, em que você acessou, e começar a brincar, entre aspas, de fazer ressonância. Tá? Qual o onda de formação que você deseja? Se você está com o seu campo legal, se você está consciente do seu ser, do seu corpo, blá blá blá, por que que você não está acessando essa onda? Por que você não vai trazer as ondas de informação que são contribuição para o seu avanço, para a sua evolução, com a criação de uma coisa X, por exemplo. Porque quando eu comecei a trabalhar com essas coisas, eu ouvia muito o Hélio Couto, né? E o Hélio fazia, na época, CD. Ah, tem que mandar um CD. Aí ele uma vez falou assim, não tem que mandar nada. Vocês aqui acreditam, vocês só acreditam naquilo que é matéria? Então, o que eu faço? Eu pego o CD, gravo e mando para vocês. Eu falei, ah, é, não precisa não. É onda de informação, vou brincar disso. Então, eu comecei a fazer esse exercício que eu falei para vocês aqui. Eu me veio, eu falei, o que é para fazer? Ok, acessar a onda de informação. Pra, se eu quero fazer ressonância, o que eu tenho que estar consciente? Da onda que eu sou para a onda que eu desejo acessar. Na interferência construtiva, não é assim que se cria? Então, começa a trazer a onda da informação daquilo que você deseja. Treina bastante essa experiência e começa a intencionar a onda da informação que você deseja. Ok? E aí, você pode acessar seres de outros planetas e dimensões vivendo entre nós. Isso pode começar a ficar mais claro para você. Tá? Como se comunicar com vários tipos de entidades, invisíveis ou não. Isso pode acontecer. Tá? A questão é, qual é a sua intenção? Se você não tem intenção de fazer isso, você vai fechar isso. Ou não, não escolha isso. Mas, tá? Às vezes, isso vai ser tão natural que você vai tirar essa barreira. Isso vai passar a ser tão natural que você vai olhar e falar, ah, um ETzinho ali, ó. Ih, fulano é dragão. Ih, ciclano é não sei o quê. Você vai começar a perceber isso, vai ficar com clareza. Se lembra do batom na cueca? Não tem jeito. Energia é assim, ela existe. Tá, Juliana? Tá, não, eu sei. Desculpa te interromper, mas eu já estava falando agora, você vai ver dragão, não sei o que, eu já percebi alguma pessoa assim, já comentei com você, que eu vi, mas, e não fiquei assustada não, eu só fiquei assim, na hora eu fiquei assim, ué, será que é isso mesmo? Toda hora que eu olho, esse olho tá diferente, mas fiquei na minha, né? E outra coisa que eu percebi há um tempo atrás, aqui na frente do meu prédio tem uma igreja da Batista enorme. E tem um pátio enorme de estacionamento de carro e tinha um Fusquinha que estava sempre ali, entendeu? Era um Fusquinha que eles tinham, eles iam fazer alguma rifa, alguma coisa. Aí, de repente, o Fusquinha sumiu dali. Não sei se foi sorteado, alguma coisa, que estava ali há muito tempo. Começou a ficar na minha cabeça que o Fusca queria falar alguma coisa, que era, sabe, toda hora vinha como se fosse uma entidade daquele carrinho que queria me passar alguma coisa, mas eu não conseguia entender. Mas ficou alguns dias isso vindo para mim. Como tem também a questão lá da Kombi, que também é uma entidade que está sempre, né, comigo. Isso é uma coisa que eu percebi há um tempo que eu tenho captado, entendeu? Pois vai é, ver que eu vou... comunicação com essas consciências. Você pode, como você é mais fechado para esse lado, né, de espíritos e tudo mais... Pode ser que você comece a acessar a consciência da... Lembra quando eu te mostrei o quadro do Ricardo? Né? Lembra? Nós vimos o quadro do Ricardo. Você foi direto ali. Pô, caramba, que maneiro isso, né? Então você acessou a consciência do negócio. Então assim, você vai em outra direção. Mas tá tudo bem. Né? Mas não se espante. Se você olhar para alguém e falar, nossa, mas parece um dragãozinho. O olho fica diferente, não se expande, uhum. O que pode acontecer de te dar mais clareza para isso. Exatamente, gente, sair dessas coisas de que isso tudo está trancado dentro da Bíblia, dos livros religiosos, do Evangelho, né, da Cabala, não está, está aqui com a gente, está convivendo a todo instante. Né? E isso também, porque aí o que acontece? Isso é uma ferramenta de defesa. De defesa, porque como é que você vai detectar se esses seres, essas entidades, né, são contribuição para você ou não? É por aí, tomando consciência. Você vai aprender o quê? Você está lendo energia, de repente você vai olhar e vai ver uma forma diferente, mas você vai perceber pela energia que não tem nada demais. Então você vai tirando esse misticismo todo dessa história. Você vai começar a levar, ah, legal, multiversos. Eu acho que em todos os universos todo mundo é bonitinho, assim, todas as dimensões, todo mundo é bonitinho, assim, igual a gente de olhos azuis. Não são. Tem muitas coisas que a gente vai acessando. Então, esteja consciente, porque isso te dá poder. Te dá poder, inclusive, de fazer o quê? De transmutar a energia. Esses conhecimentos só passaram a vir pra gente depois que nós chegamos a um ponto de estar conscientes de que podemos transmutar energia. Antes as pessoas eram extremamente treinadas para isso. Hoje em dia as pessoas já nascem com isso. Antigamente isso era fechado, em escolas iniciáticas, blá blá blá, tinha que ter um monte de coisa para conseguir acessar alguma coisa. Hoje em dia não. Hoje em dia as crianças já nascem com esse tipo de... É uma habilidade, ponto. Né? Então, olhar para isso sem dogma, sem peso. Tá? Porque isso também vai te dar, isso vai ser ferramenta para você olhar, vai ser um termômetro. Inclusive, eu botei isso na apostila. Termômetro contra influências indesejadas. Tá? Ou seja, é o seu autoconhecimento. Mas é o seu autoconhecimento de quê? Não é só o autoconhecimento de um monte de técnicas. É autoconhecimento energético, assim. Qual é o seu endereço energético? É com ele que eu quero falar hoje. É com o seu endereço energético que eu quero falar e quero que você fale. Por quê? Mas é exatamente falar com essa onda que nós somos. Começar a... Deixa eu passar a apostila, tá? Essa onda que nós somos. Então, isso é... Quando a gente fica com medo, o que a gente atrai mais? O que nós estamos fazendo? Colocando poder aonde? Né? Então, olha para isso, ok, como isso pode me servir? Porque se isso é natural, por que frear? É lidar com leveza. Ok? E aí, outra coisa prática também. Vários processos lá para você ficar se perguntando. Trazer esse autoconhecimento, mas não é o autoconhecimento para você ficar lá desenhando o tempo todo. É você trazer energia, ok? Você se conhece? Quando sua energia dá uma modificada em alguma coisa, você percebe? Percebeu um implante? Captou alguma coisa de alguém? Você percebe isso ou você vai perceber dias depois, semanas depois, só depois que já está com uma diarreia danada, uma bolota na barriga, quase meu pescoço, mas eu digo quem é. Ou quando você está mal, né? Então, é exatamente assim. Olha, porque às vezes o humor muda, né? Estranho, mas procurar humilde e verdadeiramente. Você se conhece, principalmente energeticamente, e você sabia que o maior termômetro contra influências desejáveis seja o autoconhecimento? Quando nos conhecemos, sabemos rapidamente quando alguma energia com vibração divergente aparece. Uma queda no humor, uma sonolência abrupta que não tem explicação e nenhum cansaço ou disposição fora da rotina. E uma bastante interessante, uma vontade de matar a pessoa que você costuma amar e se entender relativamente bem. De repente você olha para a pessoa e sente uma irritação incontrolável, né? Ou até mesmo consigo. E aí às vezes, é TPM, ok, mas será que é TPM mesmo ou é influência? E aí a influência, tá, mas tem que ser um espírito? Às vezes não, às vezes é só uma energia, às vezes não chegou, né? O espírito nem conseguiu chegar, mas as pessoas já estão jogando a culpa no espírito. Então, às vezes, é só uma energia. Tá? É uma, você acessou o inconsciente de alguma coisa. Você foi a uma padaria, tá? É, às vezes eu até brinco, às vezes eu estou em alguns lugares que eu falo assim, psicosfera estranha, a psicosfera daqui não está legal, né? A psicosfera do... Tem um mercado que não consigo ficar lá meia hora. É o mundial. Nossa, de Botafogo, eu não consigo ficar ali de jeito nenhum. Desisti. Morei lá perto, não tem como, não conseguia ir. Não conseguia. A psicosfera dali era extremamente incômodo para mim. Então eu percebi aquilo ali direto. Não sei o que tem, não fiquei abrindo campo porque não tinha outros mercados para ir. Mas, ok, às vezes já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa fazer trabalho com ela, e ela falou, eu tenho um emprego que eu adoro o que eu faço, mas eu não me sinto bem de jeito nenhum lá dentro. Eu faço muito mal. Ok, aí fomos abrindo para ver o que estava acontecendo com ela ali dentro. Simplesmente no lugar, tá? Tinha sido um cemitério há muito tempo atrás. E ela, extremamente sensitiva, ela acessava aquilo. Então, assim, a pessoa acessa energia e ponto. Mas se você se conhece, você olha, ok, o que tem aqui? E se você faz esse trabalho de você cuidar da sua energia e não ficar permitindo que fique um monte de formas de pensamento, implante disso, implante daquilo, um monte de coisa sugando, te desequilibrando, se você está consciente do seu campo, do seu corpo, do seu ser, você está fazendo o quê? Cuidando disso. Então, você não está deixando aberto para gregos e troianos. Faça isso, ok? Perceba isso. Se conheça energeticamente. Não fique pensando que conhecer um monte de técnicas vai resolver. É interessante você trabalhar e, ok, cheguei a esse ponto aqui, você já tem agora o quê? Todos vocês que fizeram esse exercício, né, tem uma ancoragem, essa informação aí. Então, não deixe isso de lado. Ok? Eu botei, as técnicas funcionarão melhor nos outros se você estiver ressonante com a onda de informação que as porta. Isso é o quê? Você ser energia. E por que eu botei isso aqui nos outros? Porque em muitos momentos nós estamos fazendo as coisas visando ajudar o outro. Visando atender. Raras são as vezes que a gente faz uma coisa voltada exatamente para a gente. Tá? Então, se você está nisso, comece por si. Quanto mais você estiver naquela onda de formação, maior será a sua força, sua probabilidade de atrair pessoas que você possa, de fato, contribuir, tá? E criar com você. Ok? Em todos os sentidos. Criar, ou às vezes até se você for trabalhar com esse tipo de coisa. Vamos para a comunicação energética, de fato? Até então a gente está preparando o terreno. Você concorda de que tudo que nós falamos aqui, nós só conseguimos resolver e mudar nossas vidas se tivermos clareza de que estamos nos comunicando muito além do verbal, escrito, corporal e não verbal? Ou seja, se nós estivermos conscientes disso que nós fizemos aqui, de exercício prático, da nossa energia. As outras formas de comunicação só vêm depois da nossa comunicação energética acontecer. Portanto, esta é a forma de comunicação que o nosso ser utiliza. Ok? E pasme, enviando informações em forma de sensações para nossos corpos. Mas nós ficamos ignorando isso o tempo todo. Sabe quando uma pessoa ganha um presente e não gosta? Por mais que ela diga por educação que gostou, para não ser deselegante, nós percebemos, olhamos para a cara dela assim e falamos, ela não gosta, tem alguma coisa ali incongruente que está falando que não é verdade. Todo mundo, né? Criança, então, nem se fala, né? Você tem dúvida de que você lê energia? Todo mundo aqui já passou por uma coisa dessa. Banal. Mas quantas coisas são banais e aí a gente não dá atenção porque é banal. o negócio vai, lembra, vai exponenciando. Aí, a gente não dá atenção para aquilo que nós fazemos no básico, o negócio vai exponenciando. Ok? Ou aquela questão da gratidão, né? Que eu gosto muito de falar isso. A pessoa fala gratidão! Você olha, você não tem gratidão nenhuma. Nenhuma. Você olha e fala, pra que que tá falando gratidão? Né? Não adianta, não tá vibrando naquela frequência. Né? Então, vamos lá. Vamos fazer prática de novo. Dia de prática, isso aqui é um workshop. Respire, se conecte. Pensa em algo que não tenha dado certo para você. Perceba o seu corpo, seu campo, perceba o que o seu ser está te sinalizando, está te mostrando. Vá ao início da situação. Agora perceba o seu corpo. O seu campo. E o seu ser. Aceite as lembranças, percebendo sua energia, percebendo as informações que seu corpo, seu campo te trazem. Você percebe que o seu corpo já sinalizava incômodo, desconforto, desde o início, que existia uma contração. Quando você foi passando pelo tempo, vamos despolarizar todas essas sensações desagradáveis, essas lembranças. Não precisamos ficar muito tempo. Despolarizando. Um, dois. Agradecendo as informações recebidas. Inspira, abre seus olhos. Tudo bem? Andréia, percebeu? Percebi. Tá. Tá bem? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. O que você tá sentindo, percebendo com relação àquela sensação que você falou antes? Tá mais distante? Tá mais leve? Sim, tá mais distante, tá mais leve. Tá. Tá se sentindo, tá se percebendo mais conectada? Sim, mais... tô. Qualquer coisa fala, tá? Tá. Então vamos lá naquela história de amor lindo que nós vivemos. Respira, solta. Vai lá no momento em que você conheceu aquela pessoa. Vale também para aquela história que você acha que ainda vai viver, tá? Percebe, então. Percebe como é prazeroso, como é gostoso. Percebe? Moléculazinha sambando, né? Você percebe? Que seu corpo já dizia, já existia uma comunicação energética. Eu até brinquei, botei aqui na apostila, de que ia dar samba. Essa é a sensação para a gente ancorar, não as canhanhas que nós vimos anteriormente. Traz essa sensação, guarda você. Faça disso sua bússola. Sua bússola. Quando te traz coisas boas. Quando vai te dar prazer, amor, carinho. Se conecte bastante com essa informação. E quando você estiver com essa energia saindo pelos poros, inspira, volte a se conectar com o seu corpo, movimente as suas mãos, e abra os seus olhos, traz essa sexualness para cá. Sexualness é a pura energia da criação. Levar esse prazer para todas as áreas da vida. E o que mais é possível? Como seria termos essa sensação como bússola para tudo que nós vamos fazer? Seria legal? Então, mais uma tarefa. ficar repetindo exercícios assim, de trazer momentos prazerosos. Ok? E colocar como bússola. E aí eu botei na apostila também uma roda da vida. Por que que eu botei a roda da vida, gente? Porque a roda da vida, ela simboliza quando nós estamos em harmonia com as todas as áreas da nossa vida, fluindo perfeitamente. Não, mas pode não ser perfeito, mas ela roda. A roda tem que rodar. Se a sua roda não roda, tem que dar uma olhada nisso aí. Tem uns dentinhos aqui, outros ali. Nós temos que olhar para isso e trabalhar essas questões. Ok? Nós criamos as dificuldades em nossas vidas por não honrar que antes de estarmos em um corpo material, estamos em um corpo energético, fluido e que, portanto, se comunica energeticamente. Se a linguagem dele é essa, se a essência dele é essa, como pode ser diferente? Não tem como. Por ignorarmos nossas habilidades naturais de funcionar energeticamente, começamos a criar bloqueios, disfunções, invalidações, crenças, julgamentos, dores, sofrimentos, somatizações, discórdias, traumas, abusos, escassez, enfim. As palavras que eu usei foram exatamente as que vieram das pesquisas que eu estava falando, fazendo com as pessoas e dos insights que a gente estava tendo aqui. Para a gente trazer consciência. Então, para podermos seguir mais leves, vamos destruir e descriar tudo que isso trouxe à tona. Ok. A questão é que nós nascemos com a roda rodando, ou seja, todos os fluxos ativos. Quando criança, somos espontâneos e funcionamos naturalmente nessas informações. Começamos a crescer e entramos no piloto automático da Matrix. Lembra que nós até falamos no início, Ricardo? Com uma série de dogmas, julgamentos e pontos de vista limitantes. Quantas vezes, nesta semana, você se sentiu verdadeiramente conectado ao todo e à sua essência? E eu estou falando verdadeiramente. Aquele momento uau. Aquele momento em que você olhou e falou, puxa vida, eu me dei um tempo para de fato fazer isso. Cada vez está ficando mais raro, né? A gente separar um tempo para fazer isso. Surreal, né? Mas... Então, como seria nós corrigirmos essa rota, né? Se nós desenvolvermos cada vez mais a nossa comunicação energética, retiraremos esses ruídos externos para vivermos em fluxo. O que é viver em fluxo? Ah, essa marca é tão bonitinha ali. Também acho. Né? É o melhor dos mundos. O que é viver em fluxo? É o tempo todo criação, mais e mais e mais e mais, exponenciada, sem freio. Sem freio. Então, de fato, nós trabalharmos essas questões de olhar para a nossa roda e ver onde é que estão esses famigerados dentinhos. Para a gente ir trazendo mais consciência para a comunicação, que a energia está nos comunicando. Porque nós trabalhamos muito a expansão da consciência, todos nós aqui, né? Porém, se passarmos a funcionar através da comunicação energética, daremos os verdadeiros saltos quânticos. Estaremos criando novos entrelaçamentos, porém, dessa vez, congruentes com nossos desejos, com a nossa energia. Nós vamos estar escolhendo a partir da leveza do nosso ser. Porque nós, não adianta a gente trabalhar expansão da consciência e continuar repetindo os mesmos hábitos, as mesmas coisas. Não tomar, de fato, falar de consciência, é lindo. Mas como, de fato, nós estamos nos trabalhando nisso? Porque a gente vai vendo, ó, aqui estou criando, ali não estou criando. O quê? Eu não estou consciente, então, aqui. Então, está engasgada aquele lugar. Então, é exatamente isso. Assim. Não adianta a gente ficar trabalhando na expansão da consciência, mas ignorar a questão, a roda da vida, eu estava falando exatamente o quê? Para a gente olhar para a nossa vida toda, né? Para a gente trazer harmonia, trazer um fluxo para nossa, as nossas coisas e ter consciência. Aqui nesse ponto não gira. Por que eu não estou consciente aqui? Porque ela minimamente tem que girar. Né? Se não está indo nada naquela direção, e aí entra um gancho até, que é até bom voltar, né? Que a gente acaba abrindo mais. É, muitas vezes não está claro para você, você não está consciente, não tá consciente do porquê que aquela área não está fluindo. Então, pergunte, entre com as perguntas de clareza, tá? Do que está correlacionado ali que está impactando aquele resultado. Porque, em muitos casos, quando eu aplico a roda da vida, que é uma ferramenta que eu uso bem pouco, sinceramente, mas quando eu aplico ela pela neurociência, que é exatamente o gancho que a gente pega de outros pontos da nossa vida, tá? Que impactam naquela questão. Tá? Ah, tá falando de da parte amorosa, tá lá, tem alguma coisa voltada para a família. Tá? É, tá falando de dinheiro, aí tem alguma coisa errada no, na parte sexual da pessoa, às vezes ela passou por algum abuso. Então, energias que estão muito, muito próximas, tá, da outra e que acabam impactando nas áreas da vida que, são, que tem a nutrição desse tipo de energia. Legal? De olhar para essa questão da vida, de não ficar criando as dificuldades, que é exatamente os pontos que nós voltamos, entramos na Matrix. Né? E quando nós somos crianças, né, nós temos esses fluxos abertos, mas vamos crescendo e nos colocando no funcionamento, vamos deixando de fazer essas coisas que nós estamos fazendo aqui hoje, né? De funcionar nessa leveza toda. Ok? E aí, vem uma questão aqui. Quantas vezes nessa semana você se sentiu verdadeiramente conectado à sua essência? Mas é verdadeiramente, né? E não meia boca. E exatamente assim, se permitir fazer isso. Porque quanto mais nós vamos fazendo isso, mais nós vamos desenvolvendo a nossa comunicação energética, identificando o nosso endereço energético, a nossa forma de comunicação, tá? E vamos retirando os ruídos externos para que nos leve a um viver em fluxo maior. Que é o melhor dos mundos, né, gente? Quando essa marca chegou para mim, eu achei lindo. Então, assim, é exatamente o que nós almejamos, né? Porque nós trabalhamos expansão da consciência, mas ficamos colocando as nossas decisões na linearidade, né? Aqui na matéria. Então, o que, que acontece? Nós paralisamos exatamente o fluxo dessa comunicação nossa. De olhar para uma pessoa e ver que ela está... Sabe o exemplo lá de que vai dar merda de olhar, mas aí a gente está pela linearidade, a gente segue. Né? Vai lá e faz. Então, a gente está okay, fechando essa comunicação. Ou seja, a cada dia mais... Tá? Nós vamos estar conscientes e funcionando como a onda da informação que está lendo, mas não basta ler, né? Aí a coisa vai começar a ficar legal. E agindo com as ondas de informação desejada. Ok? Por quê? Não adianta ficar pedindo, pedindo, pedindo. Eu abro o fluxo, ok? Peço, peço, peço, mas não faço nada. As coisas chegam para mim, paraliso, não faço nada. O que, que eu estou criando no meu corpo? Antimatéria. O que, que eu estou criando no meu campo? Está chegando um monte de informação. Estou fazendo um monte de curso e não estou praticando nada. Tem um pessoal aqui do meu lado que eu falo as coisas. Estou deixando ali parado. Aquela energia está fazendo o quê? Está pesando no meu campo. Porque o todo, ele manda informação. Lembra, o co-criador nunca para, ok? Então use, minimamente que seja, mas use apenas você, mas use, ok? Todas as informações que você vem acessar, coloque para rodar, ok? Então, por quê? Porque senão você está criando antimatéria. E muitas vezes, sabe aquelas pessoas, vou falar outra coisa também que vocês já viram muito, que são extremamente inteligentes, já sabem de tudo que você fala com elas, só vive doente, aí vai ter relação amorosa toda ferrada, é, cheio de problema, mas muitas vezes com doenças psicossomáticas. Conhece alguém assim? Duvido se não. Né? O que, que é isso? Antimatéria. Antimatéria. Dá bolinha na barriga e tudo. Isso. É antimatéria. Você não está deixando fluir. Então, você está fazendo o quê? Virando uma bomba atômica. Só que você está implodindo, não está explodindo. Você não bota para fora o negócio, não sai queimando os outros, não sai torrando tudo, não liquefaz ninguém. Mas você está fazendo isso consigo, ok? Então, assim, o impacto não vai para fora, não vai para os outros. Fica em você. Fica tudo dentro de você. Né? Então, é, pegou o conhecimento, bota para fluir. Mas agora eu tenho que virar terapeuta, eu tenho que atender com terapia só porque eu fiz, sei lá. Não. Pega o conhecimento e põe para fluir. Como que essa informação pode ter funcionalidade aqui para mim? Lembra do colapso da fusão de onda? Lembra de fazer ressonância para atrair a onda que você deseja? É isso. Tá? Mas é amplitude e velocidade. Peça e receberás, mas peça o todo e demande de você. Bota sua energia em movimento. Tá? Olha e fala, ok, o que eu posso fazer com isso aqui? O que eu posso criar com isso aqui? Porque enquanto nós tivermos qualquer tipo de limitação, seja até mesmo a lidar com entidades, olhando que é só isso, só aquilo, e não olhando como tudo, tá? Que nós estamos vendo lá nos livros de quântica, que a gente acha bonitinho, fica comprando um monte de livro com nome difícil e a gente lê, gosta de falar difícil e não pratica, o que, que nós estamos fazendo? Não estamos fluindo em nossa essência, não estamos criando um todo. Ok? Então vamos lá, tem mais exercícios, seu bonito. Leitura das mãos, vamos trabalhar essas mãozinhas para perceber a energia? Vamos? Começa a perceber as barreiras ao seu redor. Perceba onde elas estão. Na mesma consciência do seu campo, do seu corpo, do seu ser, da onda da informação que você é, e você vai colocar a sua mão onde você perceber essa barreira. Vai perceber a energia e vai intencionar baixar essa barreira. E percebe a sua mão. Percebe. Vai baixando as barreiras. Peça clareza para mostrar nas suas mãos onde estão essas energias. Desce mais e mais. Baixa tudo. até ficar leve. Faz até cócegas nas mãos, né? Vai ficando leve. Aqui no México. Ok. Sabe, inspira, solta, receba suas mãos, movimentos. O que você percebeu nas suas mãos? Trouxe mais clareza na sua mão. Isso é pelo. Juliana, que adora tocar um pandeiro. Pandeiro tocou aqui. E aí, percebeu? Ah, parece que teve uma hora que... É, parece que fez assim, ó. É, fisgou e ficou fechada. Aí depois foi para baixo e abriu. E ficou leve. Andréia. Eu percebi as barreiras. Quando eu fui abaixando, eu sentia que ela empurrava a minha mão para cima. Mas aí você persistiu? O que, que você fez? Sim, eu persisti e aí ficou leve. Ah, que bom. Lembra do que você falou? Ah, eu tenho muitas crenças. Ok, baixa as barreiras, inclusive para as crianças. Uhum. Tá? Faz esse trabalho porque é exatamente estarmos na consciência de que somos todos, né? Uma parte do todo. Então, nós não estamos separados de nada nem de ninguém. E quanto mais consciente nós estivermos, nós temos poder de ação. Mas enquanto nós só estivermos fechados, nós não conseguimos transmutar nada. E acaba que as crenças, essas barreiras, fazem isso com a gente. Uhum. Todo mundo tem. Todo dia a gente levanta a barreira. Baixa a barreira todo dia. Todo dia a gente pega umas barreiras e levanta de novo. Né? Então, assim, é exatamente fazer o movimento. Né? E traz com a mão. Tá difícil de, ah, não sei, não tô percebendo se excluir. Vai com a mão. Por quê? Porque nós temos muitas terminações na nossa mão. Nós trabalhamos muito com as nossas mãos. Né? Nós fazemos tudo com as nossas mãos. Então, nossas mãos são muito habilidosas. As nossas mãos são muito bem trabalhadas. Então, não é à toa que a maioria das técnicas são através de posição de mãos, certo? Exatamente porque tudo que você faz na prática e repetição, você não vai criando, vai chegando na excelência. Então, exatamente usar as mãos para isso, tá? Tá com alguma dificuldade, alguma coisa, tá com as mãos e vai vendo onde é que tá isso. Está fazendo alguma coisa em alguma direção, para criar em alguma direção. Não está fluindo, ok. Quais barreiras eu tenho com relação a isso? Me mostra. E aí percebe. Aí você vai ver que muitas vezes, ó, só eu falar, olha aqui. Ó. Só eu ativar, ó. Pensei numa coisa e perguntei, ó. Então, isso é exercício. Isso é exercício. O mais interessante também que é que eu estava, quando eu comecei a me desenvolver, né, eu comecei a ficar no centro espírita mesmo, o médico me falou que eu tinha tremor essencial, que eu ia tremer a minha vida inteira. Não era, era energia. Mais alguém? Tá bem, Andréia? Ficou claro? Ficou, ficou. Vai fazendo, qualquer dúvida você vai me falando, tá bem? Tá, tudo bem. Tá? Manda mensagem, vai perguntando, a gente se fala, serve pra todos, ok? Quem mais? Como é que tá aí? Lu, você ficou bombando com a mão assim, aí. Eu tava assim, como era um exercício novo, eu tava percebendo o que significava. Porque eu tava com muita dificuldade de baixar, como se tivesse um muro. Eu falei, caramba, isso são as minhas barreiras? Meu Deus! Ela não queria baixar as barreiras para o exercício, né? Elas estão ali já, né? Já que se acostumaram a ficar ali. Então, eu queria compreender, né? Assim, quando eu aprendo algo novo, eu acabo entrando na coisa da compreensão, né? Então, assim, e agora eu tô fazendo, pensando no assunto e tá, não tá acontecendo nada. Mas quando você começou o exercício, tinha uma barreira muito forte, assim, muito forte mesmo. Faça, isso é muito legal. Isso fala no curso da Cass Thomas. Cass Thomas que dá esse exercício. 7 passos para uma comunicação eficaz. O livro que ela lançou. Eu fiz esse curso, Mário, bem legal. E o livro? 7 da Cass Thomas. Da Cass? É muito legal esse livro. Eu peguei emprestado com você e li, lembra? Quando... Lembro. Acabado de fazer o workshop do 90% da capacidade e eu li ele no ônibus indo para casa. Foi, você bombou, né? Você lembrou em que parte aqui da estante está? Parece que está na segunda. É um livro fininho, ele é fininho. Com a capa branca, com umais listras. Assim. 7 passos para uma comunicação eficaz. Tem muito exercício legal mesmo nesse livro, vale a pena. É bem legal. E a Cass é uma delícia, né? Ah, perdão, não é eficaz, não, é efetiva. Então, assim, trabalha isso por quê? Por que eu fiz essa prática com algumas pessoas, tá? E eu percebi que essa prática foi contribuindo para que a pessoa tivesse mais clareza, tá, das habilidades dela com as mãos. Ok? Tu vai fazer alguma coisa, vai atender alguém, vai passar ali fazendo uma leitura com as mãos, onde é que está querendo energia. Ficou mais claro isso? Então, assim, façam isso e usem isso como uma forma de você também aprender a se comunicar energeticamente com as mãozinhas. Não no toque em si, mas na leitura energética através das mãos. Ok? Percebe que é muito além da gente só, né, tá baixando barreiras? Ela, na verdade, vai nos trazendo consciência do que nós estamos percebendo através das mãos. E agora, eu quero que você se conscientize, se lembre de tudo isso que nós já falamos aqui, tá? Com base em tudo isso que nós já falamos. Histórias onde você já aplicou a comunicação energética relacionada às coisas que eu vou falando, tá? Onda de informação. Não é para ficar preso só no mental. Você vai usar o mental para se lembrar. Mas você vai fazer o quê? Vai voltar no tempo e espaço, ok? Vai voltar no tempo e espaço para trazer a onda da informação do que aquilo estava acontecendo. Senão é moleza, senão a gente só está usando a mente aqui. Depois você vai anotando na apostila para te dar clareza cada vez mais. Lembra do caderno de mágicas que eu falo? Então, exatamente a ideia é essa. É você ter um diário de bordo. Lembrei de mais uma coisa que fiz ali e coloco. Você está fazendo o quê? Está indo lá naquela informação e você está ancorando aquela informação. Você está validando o seu poder. Então, onde foi que você aplicou a comunicação energética, a sua leitura, tá? Para coisas relacionadas a negócios. teve um feeling, seja para coisa boa ou para coisa ruim, mas você teve um feeling, seguiu, tá? Aquele insight, e aí você teve um resultado. Foi. Traz a informação, traz a sensação para o seu corpo. Moléculas saltitantes. A satisfação. A realização. Prazer, a sexualness disso, a energia da criação atuando. Sair da Matrix, inclusive, para lidar com o sexo. O sexo não é só para a cópula. O sexo é para a energia sexual para nos dar prazer. O sexo é apenas uma das vertentes dessa energia. Ótimo. Agora eu quero que você vá para o tempo e espaço em que você utilizou a comunicação energética na questão de dinheiro. Criou algum dinheiro magicamente? Relacionamentos. Quando foi que você olhou para uma pessoa? É esse. Vou casar, então vou pegar. Família. Alguma coisa relacionada à família. Saúde. Quando você curou alguém que você se surpreendeu, quando você se curou de alguma coisa que você se surpreendeu. Quando você participou de alguma cura, de cunho grande que você olhou e achou que não seria possível. e quando você usou a comunicação energética para o seu desenvolvimento pessoal, para chegar a uma informação, a um curso, a uma pessoa que contribuiu com o seu desenvolvimento. Seja no que for, seja para uma consulta, seja para um curso, para um evento, para um lugar, e a pessoa te trouxe alguma informação. Volta para esse espaço. Alguma coisa? Você se recordou de que você usou a comunicação energética, aquela que você disse lá que não sabia usar? Mas você se lembrou de mais alguma coisa em outra vertente aqui que eu não me lembrei de falar? Reconheça isso. Anote aí para você validar. Eu tive uma dificuldade muito grande de acessar isso. Um desafio, vai. É? Mas com alguma coisa específica ou com todos? Com todos. Então, baixa as barreiras. De você para você mesma. As barreiras da sua validação. Quais os lugares, tempo e espaço em que você não está se permitindo validar o quão co-criadora você é. Porque, assim, uma grande parte da minha vida, assim, a maior parte dela, eu usei a mente. Ok. Mas você criou? Sim, sim. Mas era inconsciente, né? E assim, do tempo que eu estou nesse mundo para o tempo que a minha consciência expandiu, a minha consciência expandiu há muito menos tempo do que eu vivi na inconsciência, entendeu? Tudo que se trouxe à tona, vamos destruir, criar, revogar, destratar, renunciar, denunciar. Sim. Todos os multiversos desde o ponto de hoje. E aí, fazer perguntas abrindo infinitas possibilidades e soltando para todos, para o todo. O que as perguntas fazem? Cortina. Descortina para você abrir. Não são infinitas possibilidades? Eu quero ir lá acessar isso. Então, as perguntas estão te colocando. Por que não é para você responder apenas com cognitivo? Porque senão você não está em infinitas possibilidades. Você está vendo nas probabilidades que a sua mente alcança. Certo? Você fica salvo só através dos sentimentos. Você está nas probabilidades que os seus sentimentos alcançam. Ok? Então, você quer infinito. Então, não é para ficar respondendo. É soltar e estar consciente. Ok? Que energia, espaço e consciência você e seu corpo podem ser para ser a comunicação energética assertiva. O universo, o Criador, Deus, pode me conectar às pessoas para criarem comigo fácil e exponencialmente? Tudo que te impeça é isso, vamos destruir, criar? Como pode ser mais rápido? Aí tá demorando a pessoa ansiosa, né? Tipo, como pode ser mais rápido? Demora. É quântico o negócio? Ou é a carroça? Não é a carroça. é quântico. Então você pode pedir agilidade. Ok? Não é corda. Como pode ser mais fácil? Não é com facilidade, alegria e glória? Tá difícil, tem alguma coisa emperrada. Como pode ser mais fácil? Ah, pode ser mais fácil você procurar fulano. Ah, você sonha com fulano. Ok? Encontra com o Beltrano na rua. Nem lembrava que ele fazia aquilo. Fique atento aos insights. Beleza? Conectar a energia de todos os envolvidos e dos que possam ser contribuição para o que você está escolhendo. Mas você vai ficar fazendo isso todo santo dia? Não, porque senão você está manipulando o outro. Você vai fazer uma vez e vai soltar. Senão você está fazendo o quê? Manipulação. Ok? Mais uma vez e solta. Se for escolha do outro também, o que, que acontece? O colapso da função de ondas. Se não for escolha, ok. Tá? Se você fica persistindo nisso, você está fazendo o mesmo efeito da magia negra. Conectar, é pedir para ter clareza de quem são essas pessoas. Fiz para fulano, não deu certo. Quem são as pessoas que podem ser contribuição para mim? Quais são essas pessoas? Me mostra. Destruir e descriar emaranhados quânticos de inveja e outras energias dissonantes da criação. Ninguém aqui vai ficar achando que não existe isso. Isso existe. Tá? E muitas vezes nós temos alguma memória que se prende a isso, se conecta a isso. Nós não estamos conscientes. Dissipa isso. Porque aí você está curando a si e está curando o outro que despertou isso em você. Nós não somos vítimas. Se nós passamos por isso é porque tem uma memóriazinha, tá? Mesmo de 5 mil anos atrás, relacionada a isso. Tudo que se trouxe à troca, vamos destruir de criar. Escolher diferente após isso e criar hábitos construtivos. Senão nós vamos fazer o quê? Repetir a mesma caixinha. Então é, o que eu posso escolher aqui diferente? Corpo, o que se requer para você vir criar comigo? Trazer as suas moléculas junto. Tá? Percebe que quando você fala isso, você está trazendo essa energia junto? Você está percebendo nas suas moléculas? O corpo, o que se requer para que você tenha apenas 15% de gordura corporal? Comunicação energética para perder peso, para ficar saradona. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Estou falando isso todo dia, não está acontecendo nada. Ótimo! Volta lá para o primeiro exercício. Trabalhar a onda da informação que você é, trazer a frequência que você deseja e fazer o quê? Mas primeiro você tem que estar vibrando. Se você não está vibrando naquilo, estou vibrando a dificuldade, estou falando facilidade, não, tá, não casa, não tem congruência, não cria. Ok? Então, não adianta a gente falar e não estar na vibração. E aí, vamos lá. Como posso ter pessoas sagazes, objetivas, criadoras, éticas, ambiciosas e engajadas para criarem comigo e com o meu negócio? Eu fui abrindo, fui botando vários processos para vocês irem fazendo relacionado a negócio, a corpo, tá? A relacionamento, enfim. E claro que eu ia botar vários outros aqui se eu ficasse mais tempo. Mas aí também a apostila vai ficar gigante. E vocês não vão criar com as palavras de vocês, com a energia de vocês. Então isso aqui é para vocês terem uma ideia. Lembrando que nós estamos aqui, levinhos, já tiramos um monte de canhanha. Então tudo isso que a gente está falando, a gente está fazendo. Aquilo que nós estamos falando de processos de negócio. Quem está nessa vibe está captando, já está sendo trabalhado energeticamente. O que se requer para que eu tenha harmonia em todas as áreas da minha vida? Requer. Por que, que eu falo sempre requer? Eu requeiro a onda da informação tal. Eu estou me colocando na intenção de fazer ressonância. estou nessa frequência, escolho isso aqui. Eu requeiro essa informação. Ok? Então, não é eu quero. Eu requeiro. Tá? Eu quero é conversa de preguiçoso. Após soltar essas perguntas, esteja atento aos insights, sonhos, sincronicidades e, claro, me conte depois. Passamos todos os dias por várias ondas de informação que não criamos nada com elas. Errei ali, botei eles depois dessas corridas de papel. Inúmeras informações nos chamando para criar. Um convite do universo. Mas o que estamos fazendo com esses conhecimentos que estamos ignorando se a informação nunca se perde? Não é fato? Nós já sabemos que a informação nunca se perde. Todos os dias nós temos um manancial de coisas. Cada dia que nós passamos tem nos abrir para as infinitas possibilidades. Nós estamos fechando inúmeras portas. Por que nós estamos falando de multiversos? Então, estamos fazendo o que com isso? Criando antimatéria na tentativa de parar o imparável. Qual está a sua comunicação consigo próprio? Qual a onda de informação que você é agora, após passarmos por todos esses processos? O que você percebe de quando nós começamos aqui e agora? Depois de eu botar vocês no liquidificador. Parece que saiu muito da forma e estrutura. Ah, não consigo nem falar, é um presente. realmente é um presente, assim, esse workshop. Agora é gratidão mesmo. Verdade. Obrigada, Lu. Obrigada. Fala, Richard. Não, é engraçado porque a gente está falando de uma série de coisas que começam as suas palavras começam como novidade e chegam a mim como coisa familiar, ou seja, parece que a gente vai lembrando de algo que está dormente. E é muita coisa que tira a gente de uma estrutura amarradinha, que lembrar que a gente é onda, tudo de bom. A gente é fluido, a gente pode mudar, a gente não é estático, e a gente pode entrar em sintonia e ressonância com esse universo e ser muito mais fácil. Eu acho que quem melhor explicou foi ela, que falou agora são presentes mesmo, um presente no dia de hoje, no nosso presente. Obrigada, querida. Quem mais percebe? Entendeu? Que eu faço vários cursos e não boto em movimento. Mas ok. E aí, não vamos entrar num julgamento com relação a isso. Uhum. A ideia é o quê? Consciência, certo? Sim, certo. Aí, vamos lá. Agora, escolher novos correlacionamentos, novos hábitos, tá? Sim. Que aí mora as nossas criações. Na nossa intenção de criar, no que nós estamos fazendo com isso. Ok, até então você estava fazendo e não estava claro para você que você estava criando antimatéria. Mas agora já está. Então, assim, o que você pode fazer amanhã, hoje não, porque nós vamos terminar tarde, né? Amanhã, tá? Para colocar alguma coisa disso em prática. Mesmo que seja para você. Então, assim, é não frear o processo. Uhum. O criador nunca para. Nós estamos mandando, eu quero informação, eu quero informação, eu quero fluxo. Me dá energia, me dá movimento. Ele está mandando informação. Tchum, tchum, tchum. A gente está colapsando ou não. É aquilo que estamos criando de matéria, tentando parar o imparável. Uhum. Né? Nada estático aqui. Então, mas ok, se conscientizou, coloca. lembrou de mais alguma coisa que não está colocando em prática? Coloca. Porque nós vivemos, nós não vamos colocar tudo que a gente tem também em prática. Mas nós vamos, em um momento, estou usando isso, no outro estou usando aquilo. Atendo uma pessoa que eu uso isso, né? A outra lá, eu cato outra coisa. Um livro, por exemplo, que a gente nem lembra mais, pega, traz informação, né? É exatamente não parar, não se permita parar. Vai por criando e vai contando os coisas. Porque é exatamente no poder da nossa intenção. Interessante que eu fiz vários cursos de coaching e tudo mais, né? E hoje o Facebook me lembrou de um curso que eu fiz, que foi aquele de andar em brasa, né? E aí eu fiz e tal, tem 3 anos. No meio daqueles cursos, eu fiz tanta coisa, até aquele de andar em brasa, que você trabalha alta performance, você se destrói todo para andar em alta performance, né? Que é o estado gama, que é o mesmo estado que as barras de Axis nos levam, olha só. Por que tem que ser com dificuldade, né? Então, assim, até aquele curso, que é uma pauleira, né? Nós fazemos um curso online, depois vamos para lá, passamos 3 dias imersos, né? Até conseguir chegar naquele estado lá. Passa um tempo, todo mundo está com a bola murcha de novo. Eu já atendi, já dei curso com um monte de gente que fez curso lá comigo. Então, assim, e foram fazer também outras coisas em outros lugares. Mas o que eu quero dizer com isso? Exatamente pela falta de consciência. Minha vida ficou perfeita? Não. Mas caramba, eu dei vários saltos, né? Dei vários saltos. Então, é exatamente... E por quê? Porque eu não me parei, não olhei para aquilo, eu vi todo mundo se paralisando, eu falei, não, tem que ter mais coisa. Então, assim, olha para isso, tudo que você já fez, mas aquilo lá me invalidou? Não, tem muita coisa daquilo lá que eu trago. Só não fico pisando mais em brasa, né? Porque eu sei que agora eu posso entrar naquele estado sem ficar me destruindo, sem fazer, né? Toda aquela agressão. Não preciso daquilo. Né? Embora não queime, mas para você entrar naquele estado, você coloca um monte de hábitos. Você, quem viu aquele Eu Não Sou o Seu Guru do Tony Robbins, né? Vê como que é o treinamento dele. Coleira. Então, assim, você vira um robô, mas você sai de uma matrix, aí eu falo, para mim é o seguinte, sai de uma matrix, mas entre outra. E você tem que seguir exatamente a forma e estrutura, né, Ricardo? Aquele jeitinho ali. Né? Então, assim, mas tem, as informações estão ali em muitos momentos, eu estou trabalhando, pego uma coisa do coaching aqui, pego o outro da apometria, pego de mestre ascensionado, enfim, deixa a sua essência falar. Deixa a sua essência falar. Costumo falar que cada pessoa cria uma terapia diferente. Porque ela tem várias técnicas, mas a energia dela vai dar um toque final. Né? Então, assim, deixa a sua essência falar. Né? Porque as nossas criações moram nesse espaço. Quem mais? Alguém mais que fala alguma coisa? Então, eu vou falar rapidinho, essa coisa que você falou de todas as coisas que a gente fez, né? Porque eu acho, sei lá, nos últimos 16 anos eu venho em autoconhecimento, mas assim, que deu uma desde 2015 para cá. Mas assim, nesse momento, né, assim, eu desejei tanto, genuinamente, realmente, abaixar barreiras de várias coisas, que todas as coisas que eu fiz estão se mostrando. Os livros estão aparecendo, uma terapia, eu começo a olhar o vídeo do que eu, já todas as coisas que eu estudei, e aí estão vindo e eu estou olhando e todas estão falando a mesma coisa, entendeu? É muito interessante isso. Exato, né? Isso foi... correlacionamento, né? Emaranhamento, né? E o que nós estamos fazendo aqui? É por aí. Nós comunicação energética. Nós chegamos aqui por isso. E temos algumas conexões, né, que nos trazem a isso. Mas em breve aqui... a gente vai precisar do Zoom para fazer essa aula, né? Oi? Em breve não vamos precisar do Zoom para fazer essa aula, né? Pois é, eu não entendo por que a gente ainda fica gastando com o celular, com o Zoom. Por que a gente faz isso? É só combinar o horário. Exato. Então, vamos aí. Ricardo, vamos treinar a viagem astral pra gente ir lá roubar comida na Marília. Ela acorda, a dispensa tá vazia. Então é isso, pessoal. Aí moram as nossas criações, o poder da nossa intenção, né? Porque nós vimos até aqui que tudo que nós intencionamos, nós estamos lá e criamos mesmo que sem saber como nós criamos. Nós só estamos trazendo mais consciência para isso e adaptamos algumas coisas por aqui. Mas isso aqui não foi segredo para ninguém. Né? Nós temos clareza ao funcionamento que é nosso. Pelo menos eu procurei trazer o máximo de clareza que eu pude ao funcionamento que é de cada um aqui. Não foi a minha intenção olhar e falar, eu sou. Não, porque eu sei que eu tenho isso, porque cada um de vocês aqui tem. Né? Então, e a minha experiência, né, foi muito na prática, foi muito de eu passar por essas coisas, eu sei muito vivenciar muito isso. E a minha ideia é exatamente nós praticarmos isso, nós termos essa intenção e colocarmos para rodar cada vez mais. Eu e você, na verdadeira prática do som de todos. Porque é muito legal a gente falar tudo isso, mas nós não estamos funcionando assim. Então, quando nós nos permitimos nos comunicar energeticamente, isso vai se dissipando, nós vamos nos tornando mais conscientes disso, do ser infinito que cada um aqui é, né? Dessa partícula, mas do todo que nós fazemos. Ótimo, maravilhoso. Eu também quero agradecer pelo presente. Muito bom mesmo. Eu também agradeço. Tá bom, minha querida, eu também agradeço. Veio fechar, né? Que a gente está em constante relembrança, né? Veio relembrar, assim. Eu não gosto dessa palavra fechar, porque vai acontecer mais coisas, mas assim. Veio dar um nome, veio dar sentido a tudo que eu aprendi até agora. Eu estou meio que seguindo nessa direção de falar para as pessoas sobre comunicação energética, que eu acho que eu chego num ponto onde toda a questão de expansão da consciência começa. O que eu percebi foi essa questão que a gente trabalhou de trazer a sensação dos sentimentos, de que manter isso no seu dia a dia, às vezes a gente, na maioria das vezes, eu pelo menos não consigo manter essa frequência 100% do tempo, acho que é complicado, mas ter lembrado disso hoje já trouxe essa memória de trabalhar isso. E para mim também veio a questão de que eu uso muito os processos verbais que eu aprendo, uso direto. Mas para mim veio a clareza de que eu preciso trabalhar mais, requeiro trabalhar mais as perguntas. Que as perguntas eu já não tenho tanta intimidade, vamos dizer assim. Para mim já fica meio embolado as perguntas, mas me veio essa clareza de que para eu trabalhar mais nas perguntas. Ótimo. Então, esses insights, né? Quais ferramentas vão ser contribuição para você? O que você vai tirar daqui, que você vai ter mais, maior, né, afinidade, que você vai aplicar mais. E esse é um workshop mais tranquilinho, né, não é muito o que a gente está acostumado a fazer, que é um tempo e a cores, né, mas por quê? Porque é o tempo todo de fazer esses trabalhos mesmo, que envolve energia, envolve concentração, atenção de ponto, né, envolve as sensações, você ter essas sensações, né? Então tá sendo uma outra pegada, né? É. Os papos aqui da Muvuca, de a gente se juntar e tudo, não vamos mudar, né? É só uma outra... Já tô sentindo falta. Um beijo. Obrigada por tudo. Obrigada, certo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau. Thank you.